laser limitada. ZYD 846, 93,3 MHz. FM Mistério, Valinhos, Rua Carlos Gaveta, 133, Campinas, Rua Paulo Nogueira Filho, 17. Telefone 325355. Manolo e a temperatura. 22 graus. A Manolo